Plena 310, vítima até 2007, a gente metrô na 095, estamos estabilizados. 2015, chamará. Xará 310, com o pé final, Xará 319, com o pé final, Xará 319. Alô. Embraer 6310 no solo 56. Livre pista direita, táxi chamando o solo em 121 decimal 9. Direita 2 no ar. Zero nove meia, sendo descansado, isso mais uma vez no segue o chute metrô na zero nove meia, voa por sempre. Trigono 096, complexidade do procedimento, chama agora para a frequência 096, décima 95. Bruno 096, estado autorizado, pouso 130, grau 069. De pouso, Bruno 096. doutor 3197, ponte pega no zero grau. Tá, 3197, autorizado decolar, 140 graus, 07 nós. Esse, aliás, decolada 10, da 3197. Tan 3197, decolou os 24, chame o controle 120, destino 8. Controle 208, Tan 3197. Escolha o Tan 3197 para o VMI 310, saída, vamos 1. Tan 3197, contato radar na decolagem, tudo mantendo o 320. E saída, como ou não? Hotel 320, solicitando o projeto. Avenida 795, acione identificação, voo e posição, bom para que você chegue da BF, informe no portal do Chico. Confirma para o ajuda 795. Voo e posição, BF, para que você chegue da BF, informe no portal do Chico. Tá, sim, que vou direto com ele. Vai informar no já, o ajuda 795. 3197, agora 135 na frequência 128, decimal 35, até 123, decimal 8. 1235 até 1238, só 39. Azul 795, décima aqui a 4.000, eu sou metro 1.0, 1.0. Décima tem 4.000, 0.0, azul 2795.